reporte na interseção Oscar, Índia November Alpha. Afirmativo. Guardião 06, mantém escuta. Livre decolagem, vento 140 graus com meia dúzia, nós, quilo, quilo lima. Guardião 06, prossiga. China 6140, taxi a Índia, ponte Perdão 902, 1895, Quina Gal 0096. Militar, sobre ponte Perdão 1895, 1096, no ajuste, eu chamei a minha 1096. Paciente, aguarde para decolagem, guardião 06. Tem comando? Dourada. Quilo, quilo lima decolou aos 47, chama agora o controle em 1208, quilo, quilo lima. 120, décima 8 lima. Patango, quilo, quilo lima, suba e mantenha 1.500 pés, direto destino, Feira de Santana, na escuta do controle, informe 20 milhas afastado de Salvador. Ciente, 1.500, DCT, informará 20 milhas afastado de Salvador, quilo lima. Gol no 983, chame Centro Recife, na frequência, 1251. Olá, o Guardião 06. Observe a aeronave no ponto de espera para ingresso da 17, evite sobrevoo da mesma, acuse fora do solo, vento nos 50 graus com meia dúzia nós, seguindo a estrada do coco, Guardião 06. Jet 5728, coloca aí dentro, um maré arrival, descendo to flight level 050, 371016. 050, my arrival, 016, fly direct to IPAP, position, stop position. Affirmative, clear, fly heading. Heading to stop conventional, Jet 5728. Oceaner 1140, decola, pistão 0 autorizado, 150 graus com 08 nós. Informa helicóptero mantendo o litoral nordeste a 500 pés, não interferirá com sua trajetória. O contato comigo vai iniciar a decolagem, Oceaner 1140. Afirmativo. 06, mantendo a minha escuta, sobrevoa até o pedágio, Guardião 06. Sim, na sua escuta, tá, vai sobrevoar o pedágio, Guardião 06. Desce mantém o 035 voando o farol de Itapuã, o Olímpio 03. Ajuste altímetro em Salvador, 1096. Controle azul 4207, West Virginia 040. Azul 4207, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1096, no meio, informe final do procedimento LF X-Ray, pista 1-0. Para 2000 pés, informará a final do procedimento do X-Ray, azul 4207. Ener 1140, decolou 51 de Salvador, chame controle em 1208, bom dia. 208, vai chamar Graça, bom dia, Ener 1140. Desculpe, mas não consegui compreendê-lo. Olimpo 03, grato pela informação. Controle Salvador, bom dia, CNM 140. CNM 140, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 250, saída PUC. Ajuste 1016, 10 no meio. Saída PUC, CNM 2140. Livre decolagem, o vento 110 graus com meia dúzia nós, Índia November Alpha. Livre decolagem, Índia November Alpha. Oi, o Guardião 06 vai ficar executando manobra de solo aqui no, na pista, no através do pedágio, na escuta permanente da torre. Através do pedágio, não é suficiente? A gente vai manter no máximo 500 pés. November Alpha, decolou 513, efetue curva esquerda para cruzamento do campo no primeiro terço da pista, o Índia November Alpha. Curva esquerda para cruzamento do campo no primeiro terço, Índia November Alpha. Está estabilizado o localizador. 7, passa a duna, completo final do procedimento LS Extruation, agora torre 118, decimal 95. 1895, azul 4207. Salvador, azul 4207, bom dia, está na final da 10, mantendo 2000 pés por enquanto. Continue a aproximação, informe checado, pista 10, vento 180, 180 graus com 8 nós, azul 4207. Seguindo o corredor forte, transfere controle em 1208, o Índia November Alpha. Prossegue no forte, transfere 1208, Índia November Alpha. Reconfirmar o vento 4207. Confirmo o vento sul, sul 180 graus, com 109, 4207 da azul. Gente. Contato radar, mantém o nível de voo 090. Vou na proa da posição Mare, para a chegada a Mare. Ajuste a altímetro em Salvador, 1095. Quilo, Quilo Lima, confirme o estimado de pouso em Feira de Santana. Uno 4, Uno 2. Grato, sente. Controle Salvador, muito bom dia. É o Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado da 17 na sua escuta. Índia November Alpha, Corredor forte, 1.000 pés na escuta do controle, informe afastado 20 milhas de Salvador. Informe afastado 2.0 milhas de Salvador, na sua escuta 1.000 pés, Índia November Alpha. Controle, Olímpicos 03, é sobre o que você precisa para a gente nas pés. Olímpicos 03, desça e mantenha 1.500 pés, regras de voo visual, ajuste de altímetro 1.0 no 5. Pega, conta para a gente nas pés, ajuste visual, ajuste 1.0 no 5, ok? Estimativa, ajuste de altímetro 1.0, 1.5. Salvador, bom dia, 3198, informação novembro, passando 1.0. Na 31198, acione identificação, desça e mantenha o nível 050. Identificou, 170 graus, 109. Autorizado, pouso azul 4207. Aceitou. Approaching 0528, FS 5728. Pro controle? FS 5728, approaching for level 0528. Descend to 2000, fly direct to Duna, and Duna complete final ILS approach, altimeter 1015. 2000, direct Duna 1016, ILS 1015, FS 5728. Olimpo 03, após Itapuã, prossiga no corredor Chega, dando base pela direita para a pista 1-0, Olympus 03. Ok, após Itapuã, mantenha o corredor Chega, guardando base pela direita, Olympus 1-0. Salvador, bom dia, o Golo 718, passou 2-0-0 para 1-0-0, da informação da venda. Golo 738, bom dia, identifique, chega da Mari, desce e mantenha 060. Mari, identifica 060, entra. Gente, desce e mantenha 070, Mike Foxtrot CR. Alfa Juliette, portão 02, azul 4207. Confirma o gate? 108, confirmando. 08, grato. Tráfico Salvador, trip 5595 para Ilhéus, para autorização da cliente da November. 5595, Ilhéus, 140 autorizado, decola pista 10, curva direita, sai da Coral. Controle 120.8, aciona 0263, trip 5595. Autorizado Coral 140, decola da 10, curva direita, Coral 128, controle 0263, ou transporte 5595 da trip. Reporta, puxa. Reportará. Golo 738, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 045, limite magnética 120 de cimbra. 045, a magnética com quê? 120 de cimbra, Golo 738. Jet 578 cleared ILS CX-ray runway 10, report established. Report established, Webjet 578, ILS 10. Foi 03, tá no farol de Itapuã. Sente para ingresso no circuito, chame torre na frequência 198.95. 198.95. Controle Salvador, Xanem 140. Xanem 140, prossiga. Só confirmando, mantém a sua frequência, tem mais choque? Negativo, chame Recife no momento na frequência 12545, alterna 12685. Temos tráfego no final ILS, após o mesmo será autorizado prosseguir direto para a final da 10. Mantenha a espera no setor, efetue um 360 à sua direita, Olimpo 03. Ok, o Olimpo 03 está efetuando pela esquerda, algum problema? Sem problema, pode ser pela esquerda, reporte quando visual com tráfego na final da pista 10, é um Boeing 737-800 da Webjet. Ok, excelente, reportará a casa visual. Good morning, Webjet 5728, establish on localizer 1. Good morning, Webjet 5728, wind is 150 degrees, 10 knots, check landing gear. Report landing gear, 5728. Roger. Voo no 738, desce para 4.000 pés, ajuste na 095. 4.000 no 095, voo no 738. Down in lock, Webjet 5728. Clear to land, runway 10150 degrees, 06 knots, Webjet 5728. Clear to land, runway 10 5728. Seguindo com o número 2, reporte na final da 10, 170 graus com 62 nós, Olympus 03. Ok, com o número 2. Confirme. É o Papá Romeu, Índia November Alpha. Prossiga. Apresente a senhora autoriza a ascensão a 2.500 pés para treinamento. Informe para o ideal. Informe presente agora para a 080. Sente, autorizado a ascensão para 025, Futango Yankee, Zulu Golf. Negativo, senhora, foi o Papá Romeu, Índia November Alpha, que solicitou a ascensão. Ciente, ciente. Corrigindo, Índia November Alpha, autorizado a ascensão para 025. 9200, bom dia, senhora identificação, chegada Mari, desse mantenha 050. Patrulha 03. Confirme. Patrulha 03, no momento afastado 3 milhas, informa que acabou de cruzar por uma Aqui o Ultralevel, no centro do posto. Tá batendo as faixas do litoral ainda, na sua escuta. Solon. Vento 140 graus com 612 nós, cheque o trem livre, toque arremetido, Olympus 03. Ok, o trem da casa de trabalho do Digital Trem do Tiro para o Brasil. Judge King, número 6, 57. Sabotando Mike Foxtrot Sierra para sequenciamento, curva esquerda proa 330, limitada pelo curso localizador. Esquerda, 330, limite localizador, Mike Foxtrot Sierra. Instrução 338, permanece na proa? Bono 738, para interceptar o curso localizador, curva direita proa 090. Desça para 2000 pés, ajuste na 095, autorizado LSX8. Pista 10, reforço estabilizado. Direita 090, desce 2000, reforço estabilizado, 56, Golo 73. Toca remete 07, reporte perna do vento, pista 10, Olimpo 03. Reportará a perna do vento, Olimpo 03. Confirma a prova da rotatória 03. Da rotatória 290 ideal. Afirmo 03. Yankee Zulu Golf mantém a sinalinha do litoral de Chame Torre na frequência 118 decimal 95. Vai manter a linha do litoral e chamar a torre 1895, patrulha 03. Instruções, temos sequenciamento para pouso, pista no 0, Olimpo 03. Ok, vai manter a espera então, a 1000 pés, Olimpo 03. Afirmativo, informa ajuste do altímetro no 0, no 5015, Olimpo 03. Ajuste 10, 15, está iniciando a espera, Olimpo 03. Torre Salvador, patrulha 03. Patrulha 03, prossiga. Afastado 5 milha, litoral, a intenção é pouso no Graé. Acionado 5521. Sente, patrulha 03. Mantendo 500 pés, prossiga para o setor norte, perna do vento da pista no 0. Abandone a linha do litoral. Com curva direita, prossiga para o setor norte, reporte na través norte da torre, patrulha, confirmando é 03 o número, né? Reportará no través norte da torre, o 03. Afirmativo, patrulha 03. Conhece o aeródromo? Afirmo. Sente. Salvador, tá 3198. 3198, sente do tráfego na final, cheque o trem de pouso, vento no 20 graus com 8 nós. Ok, baixado travado, 3198, aguardando autorização de pouso. Livre pouso, pista no zero. Livre pouso, 3198. Tango Mike, Fox Roche, Sierra, desce para 2000 pés, ajuste na 0 no 5, reposto estabilizado. TB Romeo 1015, está estabilizado o localizador, como é que você é? Gente. Três condições de aproximar e pouso parado, cabeceiro no 7, prosseguindo para o Gré, confirme. Afirmo. Acuse no solo, cabeceiro no 7, vento 110, 110 graus com 8 nós, patrulha 03. Cruzará no solo no Gré, o patrulha 03. Salvador, bom dia, Gono 738, estabilizado. No 738, continua a aproximação, aguarde pista livre, o vento 110 graus com 8 nós, o 1738. Aguardando pista livre, o 1738. 98, seu solo, zona 2, libere a direita, chame solo, 1219. Direita, 219, obrigado, boa, 3198. Salvador, uma boa, tanto 3198, está livrando pela direita. 3198, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, tanto 3198. Torre, o Olimpo 03, está livre o ingresso na Terra do Vento? Mantenha o setor, tem dois ainda no sequenciamento, Olimpo 03. Sim, a gente está mantendo. 95, está autorizado, pushback funcionar, portará. Portará para o táxi. E o patrulha 03? Considere seu solo aos 1-3, na minha escuta até o corte motores, o patrulha 03. Bom dia. 1-738, livre pouso no 0, 1-60 graus com 8 nós. Livre pouso com 738. 2-295, obrigado. E Salvador, Papatango, Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, Salvador. Sinal LS 10, vai solicitar do externo, gira a base, modificando, gira a base para 17. Cliente, reporte o marcador externo, Mike Fox, Trot Serra. Vai plantar externo, Serra.